Bem, o nome... Sim, o nome veio na mente agora. Matheus Busquet. E também para todos que ouvem o programa legal também, né? Meu amigo Cláudio Melo Viana. Com certeza vai esse sucesso exclusivo para vocês. E também para Gustavo Vidal e Jefferson Alves, que escutam pelas redes sociais. facebook.com/programalegaloficial. Então vamos de sucesso. Vamos de sucesso. Estação. We'll be right back. tradições, missões, confusões. Meu desejo e seu bom senso, raivosos feito cães. E amanhã nos proverá outros pães. Os deuses vendem quando dão, melhor saber.

depois se vai. E após se pôr o sol renasce no Japão. Eu vi também, só pra poder entender. Na voz a vida ouvi dizer que os braços sentem e os olhos veem e os lábios beijam dois rios inteiros sem direção. E o meu a voz da vida.

É isso aí, meu amigo, minha amiga, ouvinte, com certeza, programa legal, a sua companhia na universidade, com certeza, exclusivo para você. Você pode ouvir essa e outras edições pelo facebook.com/programa legal oficial, tá bom? Então, o sucesso que você ouviu nessa triagem musical é Vamos Fugir com Skank, também Na Moral com Jota Quest e também Dois Rios com Skank. Esses foram os sucessos exclusivos do programa legal de hoje, com exclusividade para você. Você está ouvindo Rádio Estação. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, com certeza, programa legal, a sua companhia na universidade, já chegando ao término de mais uma edição, contando com o seu carinho e a sua audiência na próxima edição e também nas redes sociais, tá bom? Programa legal, a sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos, vai ficando por aqui e até a próxima edição, já deixando saudades no coração de todos. Um forte abraço e um beijo no coração. Agora, fui! Termina agora mais um programa legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé, sempre lutar para conquistar. Flávio Viana.